refleti, parte de quem me fez me moldou. Eu sou parte de ti, sei que para sempre viverei, pois tenho a tua essência, sei que um dia te conhecerei. Senhor, eu quero saber como és, pois assim saberei quem eu sou. Parte de ti, meu Deus, parte de ti. Eu sou parte de ti, eu sou parte de ti. Meu Deus, parte de ti, eu sou parte de ti. Eu sou parte de ti, meu Deus, parte de ti. Estás ali me guardando, velando sobre esta parte de ti. Senhor, eu preciso conhecer, saber por que de tanto amor, o que foi que viste em mim. Sim, eu sou parte de ti, eu sou mais do que sei que sou.